já ouvi tantas canções, Senhor, neste mundo, mas nenhuma é tão sonora quanto a tua presença. Aleluia. Seja o som da canção do meu coração, seja o centro da paixão em minha voz. Tua graça e o teu favor me fazem chegar aos teus pés, és a razão do meu amor. O meu prazer é te dar prazer, é tua casa, o som da cruz, é o acesso que tenho ao trono, ao trono, ao trono. Amo-os em mim, quando me prostro no trono, amo-os em mim, é te adorar e te servir. A música em mim é quando vivo que canto, és o som da minha vida. Jesus, a música em mim, yeah. Tu és o som. Meu prazer é te dar o melhor. Meu prazer é tua casa, o som da cruz, é o acesso que tenho ao trono, ao trono, ao trono. Te adorar e te servir. A música em mim é quando vivo e canto, és o som da minha vida. Jesus, a música em mim, tu és o som, a o som.